de Malta, a brasa arder, os bárbaros acolheram com amor sem fim. Paulo, em meio à dor, não deixou de crer. A mão ferida, mas a fé sempre assim. Ó Senhor, a tua salvação aos gentios é dada em cada coração, pregando o teu reino em liberdade. Jesus, nossa esperança, eternidade. Públio Principal acolheu com bondade, curou os enfermos, o Pai foi restaurado, a esperança brotou em meio à tempestade, nos braços do salvação aos gentios é dada em cada coração, pregando o teu reino em liberdade. Jesus, nossa esperança, eternidade. Mensagem vai fluir com coragem e fé. Vamos prosseguir. O Espírito Santo nos guia a falar. Em cada coração a luz vai brilhar. Oh Senhor, salvação aos gentios é dada em cada coração, pregando o teu reino em liberdade. Jesus, nossa esperança, eternidade.